Pistão 0, voo 7-7-6. Confirma? Ah, Pistão 0, voo 7-7-6. Autorizado pouso 130 graus, 10 nós. Autorizado pouso, voo 7-7-6, 10. Autorização do TAM 3603? 3603 tem coordenação, mais 3 minutos. Positivo na sua escuta, que eu me ausentei da sua frequência. ...3197 pronto para copiar? Prossiga para 3197. 3197, autorizado Galeão no nível 340, negativo 36. Eurovia Pesulu no 4. Decola no 0, curva direita, saída da EL, transição Bless. Controle 1935, transponder 5007. Autorizado Galeão, nível 340. Decola da 10, curva direita, saída da EL, transição Bless pela Pesulu 14. Controle 119.35 e acena 5007, o TAM 3197. 3197 correto, 5007 no transponder, reporte pronto. Vai reportar pronto, 3197. 3603, copia? Pronto, para cópia 3603. 3603, autorizado Guarulhos, nível 340, negativo 36. Eurovia Peruísque 50, decolagem 1-0, curva direita, saída da EL, transição de NER. O controle em 119, decimal 35, transponder 5014. Autorizado Guarulhos, então, o nível é o 340, via Peruísque 50, decola da 1-0, curva direita, saída da EL de NER. Controle 119-35, aciona 5014. 3603 correto, 5014, reporte pronto, portão 612. Portarei. 776, lembrou na sua 776 via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, vou 776. TAM 3561, não copia? Pronto, sua cópia, TAM 3561. TAM 3561, autorizado Brasília, no nível 300, Eurovia Pesulu no 7, decolagem 1-0, curva direita, saída gole, transição ao fito, controle 1935, transponder 5022. 5, a 2,5 milhas do Índia Serra, baixou e travou. 3235, informa Vistão, do vento 140 com 10, chuva moderada, informa Vistão. Presidente, o TAM 3835, poderia confirmar o teto previsto? É, previsto um teto de 800 pés. Presidente, o TAM 3835. Para o táxi TAM 3567, 55 agora. Presidente, confirme a autonomia e alternativa? A autonomia de 3 horas e 50, alternando com o fim. 3567, táxi Juliette Alfa, 1014 no ajuste, 1830 no considera para viagem. Juliette Alfa, 1014, rematou ali no ponto de espera, tá? 35, autorização para Guarulhos. Guarulhos, qual nível? 360. 36, coordenação, copa, informação que fez. Tá, 3835, ainda não avistou. PJ, 3835. Livre pouso. Santos da Juliette, chegou no 776. Torre, boa noite, Santos 3567. Próxima ponte de espera, pista 10, pronto. Visual, aeronave na final. Talima tem 3567. Gente, Lima tem 3567. Osvaldo, 3035. 35, direito, 219. 219, tá, 3835. Osvaldo, Salvador, uma... Boa noite, tá, 3835, livrando... Ah, 3835, via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, tá, 3835. De pronto, tá, 3567. Tá autorizada a decolagem da pista 10, 150 com 10, 3567. Livre decolagem da pista 10, tá, 3567. Da Juliette, tá, 3835. 3835, vai ingressar Juliette, portão 7. Juliette para o portão 7, tá, 3835. Decolou aos 28, 19, 35. Boa, até logo, boa noite. Salvador. Webjet 6703 para a cópia, autorização Brasília 340. Brasília 34, número 2 para a cópia, 6703. Está pronto para a cópia quando tiver. Gente. teria só a subida prevista para o 6703? Confirma quem questionou o som? É o 6703, só para saber a saída prevista. Brasília, saída Gole ou Fito? Gole ou Fito, obrigado. Ou no 885, pronto para qualquer? 7 no gate 3 para o puxa acionamento. 3197, portão 3 autorizado, reporte táxi. Aí, portão para o táxi, 3197. Ou no 885, copia? Copia, 185, prossiga. 885, autorizado Guarulhos, nível 320, Euroviar, Peruísque 50. Decola no 0, curva direita, saída da Eldiné. Controle 1935, transponder 5034. Confirmando nível 320? Afirmo, foi autorizado 32, negativo 36. Ok, autorizado 320 para Guarulhos, na Peruísque 50, decola da 10, curva direita, né, da Eldiné. Controle 11935, transponder 5034. 885, correto, reporte pronto, portão 9. Voltará. 6703, copia? Copia. 6703, autorizado Brasília, no nível 340. Aerovia Upper Zulu no 7. Decolagem da 1-0, curva direita, saída Gole, transição por Fito. Controle em 119, decimal 35, transponder 5157. Web 6703, autorizado 340 para Brasília, via Upper Zulu 17, decola da 1-0, primeira curva à direita, Gole e Ofito, controle 119.35 e transponder 5157. 6703, correto, reporte pronto no 8. Chama quando pronto no 8, 6703. Informa avistando, de estimada de 800 pés o teto, vento 160 com 14. Informará avistando ou arremetendo, 6300. Objeto 6703 para pushback acionamento na posição 8. Autorizado, puxa acionar no 8, reporte táxi. Trabalhamos, obrigado. Bem, Salvador, é o Gol 912, boa noite. Prima. Gol 912, agora com você, está a 2 milhas de Duna, no localizador. Suficiente, aguarda na pista livre, informe avistando, estimada de 800 pés. Encontrei avistando, Gol 912, está chovendo ainda no aeródromo, né? Chuva leve agora. Obrigado. Avistou com 600 pés, o 6310. Autorizado pouso, 150 com uma dúzia. Livre pouso para o Chanel 6310. o taxista 3097, tem 140 a bordo. Alterna Campinas com 3:50. 219, solo 34. A direita, 1219. 6317. Via Índia com 1014, 1830, não pode esperar, obrigado. Solo Salvador, boa noite, é o Xaner 6310. 6310, boa, via Alfa, reportando da Juliette. É, confirme, Golf Alfa. Via Alfa, reportando da Juliette. Formarantes da Juliette, 6310. Número 2, o tráfego da Xenia avistou a 600 pés, ok? Informa a distância. 7, o seu vai reportar está no voo número 2. Tem um vento, por gentileza, número 2? 150 com 109. Obrigado. Boa noite, Goro 94005, checa pra mim. Gol 1940, custo feca também. Portão 5, agora história, puxa, 940. Aguarda, quadra. Sou Salvador, uma boa noite, 3858, 6 milhas para cá. 561, no box 4, puxa back acionamento. Portão 4, aguarde push, 3561. Aguardando. Solo Web 6703 para táxi com 62 a bordo, autonomia 420, alterna com fim. Webjet, correção, Oceania 6310, ingresso via Índia, portão 1. Via Índia para o 01, 6300. 703, vai taxiar Juliette Alfa, 1014 no ajuste. Vamos esperar a torre 1830 para a viagem. Juliette Alfa, torre 1830. Confirmando, a pista apresenta todo o comprimento disponível? Afirma, pista é utilizada toda extensão. Obrigado. Afirmativo, 3097. Falima, tem preparo para decolagem. Juliette está saindo do pátio, após autorizado, iniciar o push no portão 5. Sente após o está autorizado, Goro 9, Catan. A 3661, nós ficar atento a um tráfico da Oxané, que vai parquear portão 1, após o mesmo autorizado, puxa portão 4. Após o Oxané, autorizado, tanto 3561. Tanto 3197, vento 140 com 14, pista livre, autorizado a decolagem. Autorizado a decolagem, 3097. Tá, 3835 copiou o gol anterior? Confirmando, tá 3858 copiou. O gol informou que eu estou nos mínimos, ok? Alfa, antes da Juliette vai reportar, é, a origem agora é de Maceió. Excelente, obrigado. Comandor, boa noite, chegou no 603, frente Backway, autorização Brasília, vamos copiar. Brasília, qual nível, no 603? 1935, obrigado. Espera da 1-0, pronto. Mantenha o ponto de espera, Web, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, Web. Uno 612, vai manter dentro da Juliette, aguardar o portão 3. Mantenha a Juliette, Uno 62, aguarda o 3. 18, tá autorizado o pouso de pista 10. Identica 3858, livre pouso, visual. Deu estabilizado na final da 1-0. Círculo Delta, continua a aproximação, informa o vistão. Informa na visão, viu, Delta. O Web ali mantém após o tanque pouso. Após o tanque pouso ali, mantém 1-0, Web 6703. Olá, boa noite, está 3835. Prossiga. Boa noite, a gentileza, quando possível, conforme Campinas. Campinas, FC em curso, aguarde o 34. Muito obrigado. Solo solas 4-1, no direita, 1-2-1, décimo 9. 2-1-9, direita, 3-2-5-8. Salvador, uma boa noite, o 3858 livrou na sua escuta. 358, boa, via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, 3858. Para o táxi, o Goro 940, 164 a bordo, 4 horas e 10, Galeão. 164, 4 e 10 de Galeão, do Gol. Filma. Cliente 940, Juliette Alfa, 1015 no ajuste, 1830 com a espera. Delivery táxi, 1015 agora, Goro 940. Tan 3561 para o táxi. Alterna com fins, 4 horas e 15 de autonomia. 1-0-3 a bordo. 3561 vai via Índia seguindo o Gol. 1015 no ajuste. 18:30 com espera para a viagem. Via Índia seguindo o Gol. 18:13 ponto de espera. 3561 boa noite. Boa noite, Gol no 940. 358 vai ingressar portão 8. Ingressa portão 8, 3858. Portão 3603, puxa acionamento no 612. Aguarde guarde o push na 612. Guarda não. 612, ingresso Juliette, portão 3. Juliette 3, número 2. Golf Índia Papá, prossiga. Já tem nosso zero fio, por favor? Sim. Já tem nosso zero fio? É o solo, amigo. Opa, perdão. Avistou com 560 pés do Kilo Delta. Cinco zero com 18 nós. 150 com 18. Solo, é o 3603? 3603, agora autorizado no 612, é reporte táxi. Autorizado, chama de táxi no 612, 3603. 40 ali, mantenho no 0.